dúvidas e as solicitações dos nossos ouvintes. Voltamos dentro de instantes. Você está na Bodega Sati. Apoio Cultural. Panamédicos Pentecoste. Temos tudo em material de apoio à saúde, como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, colchões e travesseiros especiais, cintas pós-cirúrgicas, botas ortopédicas, muletas, andadores, aparelhos de pressão, aparelhos de aerosol e bolsas térmicas. Localizado na rua Luiz Soares do Carmo, 452, por trás do hospital, no centro da cidade. A Paramédico é facilitando a sua vida. A Paramédico Pentecoste fica junto à loja Rita Variedade. Empresa mais de 30 anos no mercado, facilitando a sua vida. Fale conosco pelo número 85991169161. Ou siga-nos no Instagram, @ Paramédico Pentecoste. Paramédico Pentecoste, a casa do bem está pertinho de você. Na farmácia Simval Henrique, você vai encontrar preços baixos em todos os medicamentos. Isso mesmo, nós garantimos o menor preço no seu medicamento. Vá hoje mesmo e confira. Na farmácia Simval Henrique, nós cuidamos do que é mais importante para você. A farmácia Simval Henrique cuida da sua saúde, cuida da sua beleza, cuida do seu bolso. Pois é um prazer cuidar de tudo o que é importante na sua vida. Na farmácia Simval Henrique, você vai sempre encontrar os melhores preços e descontos em medicamentos, produtos ortopédicos e higiene pessoal. Farmácia Simval Henrique, prazer em cuidar da sua saúde. Tela entrega 85991766468. Você está ouvindo Apoio Cultural. Vai construir ou reformar? Vem pra Fortical Construções. Chegou a hora de economizar e garantir qualidade de verdade na sua obra. Na Fortical você encontra tudo o que você precisa para sua construção ou reforma, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço da região. E o melhor, entrega rápida garantida. Trabalhamos com madeira, cimento, tijolos, telhas, pisos, elétrica, hidráulica, tintas, acabamentos em geral e muito mais. Faça seu pedido na comodidade do celular pelo WhatsApp 85992427843. Estamos localizados no final da Avenida 15 de Novembro, bairro São Francisco, 187, próxima à matriz de São Francisco. Fortical Construções, economia, qualidade e entrega rápida, você encontra aqui. Vem construir seu sonho com a gente. Posto e Borracharia Irmão Demi. Trabalhamos com vulcanização, remendos em geral, revenda de pneus e câmara de ar para motos. Além de troca de óleo, também temos carga de bateria e compramos sucatas de bateria. Posto e Borracharia Irmão Demi, localizado na Avenida José de Borba Vasconcelos. Telefone WhatsApp 85992301830. Posto e Borracharia Irmão Demi. Você ouviu? Você ouviu? Apoio Cultural 98 FM. Rádio Bossa FM 98,7. AM, FM, ondas curtas, web, sinal de fumaça. Onde tem rádio ligado, tem bodegueiro sintonizado. Bodega do Maguila, Doutor Vasco Alcaparra. Retornamos com o programa Dr. Vasco Caparra, seu consultório no rádio. Eu sou o Dr. Vasco Caparra e sou a pessoa mais habilitada para tratar de assuntos relativos à saúde e à doença. Agradecendo a todos que já estão mandando mensagens aqui em nosso WhatsApp, temos três mensagens aqui que separamos porque nosso tempo é curto e vamos começar com a mensagem da Gabriela de Varsai. Ela diz o seguinte: Dr. Vasco, passei mal após dar um beijo no meu gato, fiquei com muito sono e acabei dormindo quase que de imediato. Eu tenho alergia, pode ser consequência de uma reação alérgica? Gabriela, eu conheci um caso clínico de um gato que se banhou em clorofórmio para que, quando o dono chegasse e cheirasse ela, ele desmaiasse para o gato poder ter acesso livre ao pacote de ração. Não estou dizendo que é a mesma situação do seu gato, mas para todos os efeitos, evite sempre cheirar gatinhos, porque isso pode trazer consequências neurológicas inimagináveis. Temos aqui a mensagem de Farabundo, de Jardins de Gaza. Ele diz: Dr. Vasco, o meu sogro, que é urologista, quer que eu faça circuncisão antes de casar com a filha dela, mesmo depois de crescido. É um procedimento seguro? Farabundo, devo dizer que sim, é um procedimento seguro, agora há um condicionante. Você não pode deixar que o seu sogro faça a cirurgia em questão, porque senão a circuncisão pode acabar virando uma amputação. Temos a mensagem de João Pedro, de Praia Grande. Ele diz o seguinte: Dr. Vasco, eu tenho tido fortes dores de cabeça nos últimos dias, especialmente após ver os jogos do Santos. O que pode ser isso? Ora, a causa está bem aí. A causa está bem aí, ora pá. É só deixar de ver os jogos do Santos, porque a ansiedade causada pelo futebol leva a cefaleia, leva a dor da cabeça e, consequentemente, a situações muito mais graves. Então, se você tem amor à sua vida, coisa que você já demonstra que não tem, para de torcer para o Santos, para de se torturar, para de ser masoquista, para que você possa ter uma vida mais saudável, mais frutífera e mais feliz. Encerramos aqui o nosso consultório no rádio, nosso tempo se esgotou, mas a você que ficou na fila aguardando, meu muito obrigado, tenha paciência, porque breve eu voltarei para atender a todos vocês. E lembra-se, se o SUS não lhe ajuda, eu lhe ajudo. Muitíssimo obrigado, saudações a todos e até uma próxima. Doutor Vasco Alcaparra é quem tem a manha. Seguindo o que ele diz, pior você não ficará. Participe do nosso programa pelo Bodega Zap. DDD 89 99992 7022. Aí você ouviu o Dr. Vasco Alcaparra e agora é hora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Muito bem, mandando abraço às mais de 200 rádios que estão transmitindo a nossa Bodega do Maguila em todo o país. Manda um abraço mais do que especial aqui ao meu patrão Lázaro Parreiras, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele tá dizendo aqui, parabéns pelo programa, obrigado. E quero parabenizar também a rádio Bonfim Esperança FM 87,9 em Bonfim, Minas Gerais. Manda um abraço pro presidente da rádio, Fábio Júnior, e para toda a sua equipe. Abraço também para os bonfinenses e toda a região. Fique com Deus. Brigadão, meu amigo. Brigadão todo o pessoal de Minas que está acompanhando a nossa Bodega Véia de Guerra. Aproveitando, vou mandar um abraço ao nosso amigo Denis, lá de Ibirité, Minas Gerais, que sempre nos ouve pela Rádio Web Pilar. Sim, senhores e senhora. E puxando um pouquinho mais pro norte, vou mandar um abraço ao meu patrão Antônio Carlos, lá de Benjamin Constant, Amazonas, e toda a galera que nos acompanha pela Web Rádio Tucumã Mix. E ainda a galera de Pentecoste, Ceará, minha amiguinha Ionê.